além da lei, da selva, eu sou mais um parceiro desse submundo, trazendo à tona notícias, ouçam por alguns segundos. Falo do crime de um povo que sofre, enquanto nas mansões da minoria transbordam os cofres. O burguês discrimina, fala mal de mim, de você, da sua mina. Apoia a chacina, desmerece o artista, o ativista, deturpa a entrevista. Eu sou plebeu, a decadência e o apogeu. No negro escravo correu sangue meu, meu ancestral sofreu, e o seu? Aí político, eu sou a faca que arranca sua pele, a gaveta, gelado, rabecão do ML, a CPI da favela, a luta do vinil contra a alienação da novela. Eu sou o povo, então posso ser o que quero. Eu sou o baixo salário, o incendiário ou a foice e o martelo. Eu sou o barraco de madeira, criança que chora por falta da mamadeira, o catador no final da feira, o sequestrador sem resgate, o tumulto, a discussão no debate, o pitbull que devora era a atração principal daqui agora. Eu sou o trator, o rolo compressor, eu luto pela paz em forma de terror. Eu vim pra mudar o clima, o talento na rima sai da reta, maluco, eu vou passar por cima. É o terror, é o terror, rap nacional é o terror que chegou. Rap nacional é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou, é o terror. Aí sistema, sou rap nacional, linha de frente, trema minha mente, talvez algum mano não entenda. Será que algum cientista desvenda esse mistério? Eu quero gentilmente, eu quero raio-x do meu cérebro. Eu quero saber por quê. Eu penso diferente, quem morre no dia a dia, ladrão é gente. Da gente o desespero, o sonho, o pesadelo, o sangue, ah, o crime está no ar e você é mais um herdeiro. Vou novamente me apresentar, sou revolucionário, sonora, forma de pensar. Eu sou o pá, pelote, a inscrição pra receber um lote. A bomba que explode, um batalhão inteiro, a esperança, o orgulho do povo brasileiro. O sangue frio, cipã, o prato vazio, um fato verídico, a letra que acelera seu batimento cardíaco, a sede de justiça, o ladrão que não deixa pista, aquele que chega e aterroriza. Nesse momento eu sou constrangimento, eu sou o deteto, mendigo ao relento. Eu sou o júri, o réu, o julgamento, a absolvição, o fim do seu tormento. Ladrão, eu sou o povo, então posso ser o que quero. O verme que corrói a madame no cemitério, até o osso trabalhador sem nenhum real no bolso. Louco, normal, revolução mental é o terror. Linha de frente, eu sou o rap nacional. Ruas, as famílias sem o básico, o fim dos fins de semana trágicos. Eu sou favela, sou viela, God flagrante Japão, agora quem manda ideia. Eu sou a cartilha que ensina, o livro que liberta, ou contamina o cadeado, aliado à corrente, o analfabeto que surpreende, trabalhador sem emprego, cidadão que levanta todo dia cedo. Eu sou um crime em pessoa, a saída pro moleque que era à toa. Eu sou um fruto, descubra meu valor, meu real teor. Eu sou um som que apavora o planalto, um invasor, mãos ao alto. Se reagir, você está contra a maioria. Periferia, meu compadre, é a maioria. Se está do nosso lado, será um vencedor. Mas se for adversário ladrão, se liga na fita, com certeza na virada do novo.